Estamos de volta, galera, com mais um programa Misto Brasil. Estamos aí apresentando vários tipos de música, né? Músicas brasileiras, de rock, reggae, muitas músicas MPB popular brasileira, músicas clássicas. Então estamos apresentando vários tipos de estilos de músicas para todos os gostos, né, dos nossos ouvintes que estão sempre em sintonia conosco, que curte a melhor música do Brasil. E um programa que vem com entrevista, em breve aí estamos entrevistando vários artistas, né, escultores, entrevistando aí muitas pessoas talentosas. E por enquanto a gente está curtindo nosso som, programa novo, né, vem aí com 3 a 4 edições, e hoje não vai ser diferente, vai ser mais uma edição com sucesso e muitas músicas para vocês. Vamos tocar agora um bloco, 10 músicas, né? Estamos aí uma hora, também com 2 horas com você em sintonia hoje, no dia de hoje. Então, galera, fique em sintonia conosco e vamos tocar aqui as melhores que os ouvintes nos pedem. E o planeta encolheu assim. Muitas guerras se travaram, tantas outras não chegaram ao fim. Muitos homens, quantos homens já viveram, quantos ainda virão a luz? São homens, mas que todo homem nos mostrou o caminho que conduz à paz. Os povos se formaram, expandiram-se as civilizações, fronteiras se remarcaram sob a força de dominações. Quantos homens sucumbiram, e a história não mudou em nada, nem a fome, opressão subirá, mas coexistem com a tecnologia avançada. Com a tecnologia avançada, esperando por nada. passou o nosso tempo, não podemos negar. Foi bom, nós fizemos história pra ficar na memória. Aceitarmos os fatos, vou trocar seus retratos pelos de um outro alguém. Meu bem, vamos ter liberdade para amar à vontade, sem trair mais ninguém. toma seu defeito, é minha virtude. Eu mudo de casa caso você mude. Então não use sombra e não coloque. Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque. Você tem algo que só Deus explica. Quanto mais simples, mais bonita fica. Ame as pulseiras e brincos pra quê? Você usa joia e se a joia é você, eu tenho medo de você mudar. A outra pessoa eu não me apaixonar. Morro de medo de você mudar. E a outra pessoa eu não me apaixonar. Seu artificial não destrói o brilho do que é natural. Você tem algo que só Deus explica. Quanto mais simples, mais bonita fica. Como foi hoje, que seja amanhã. Eu nasci seu homem, vou morrer teu fã. Eu tenho medo de você mudar. Chega apaixonar. Morro de medo de você mudar. E por outra pessoa eu não me apaixonar. Antena Web, sintoniza. Eu sei, é muito tarde, não é hora de chegar. Sei que estavam me esperando pra jantar. Mas eu tenho um bom motivo sobre o que aconteceu. É que hoje eu conheci um amigo seu. Eu saí do meu trabalho e um bar então passei. Eu pedi uma cerveja junto à mesa, me sentei. Quando ouvi alguém dizer seu nome bem ao lado meu, foi aí que eu conheci um amigo seu. Eu ouvi toda a conversa que eu não pensava ouvir jamais. E descobri que aquele estranho te conhecia bem demais. Não adianta chorar, não adianta sofrer. Você sabe muito bem quem falava de você. Vou embora, agora é tarde, e a razão por que você me perdeu é que hoje eu conheci um amigo seu. Eu ouvi toda a conversa que eu não pensava ouvir jamais. E descobri que aquele estranho te conhecia bem demais. Não adianta chorar, não adianta sofrer. Você sabe muito bem quem falava de você. Vou embora, agora é tarde, e a razão por que você me perdeu é que hoje eu conheci um amigo seu. Pra mudar. casa eu peço perdão a meu pai onipotente, a turma da aguardente, que vive a tomar pifão, vive de copo na mão. Acabou o seu dinheiro, falo pra meus companheiros em menos de um segundo, quanto sofre nesse mundo a mulher de um cachaceiro. Que é casado, despreza sua mulher, vai dormir num cabaré e volta sem nenhum cruzado. Em todo canto danado, chega e diz que é solteiro, que é rico, que é engenheiro, que é o dono do mundo. Quanto sofre nesse mundo a mulher desse vaqueiro. Olha o meu compadre Hélio, que vem lá da cabaceira, lá tem cachaça rancheira, toda hora e todo dia, desconhece a freguesia. Acabou o seu dinheiro, se tornou um maloqueiro, bebarrão, um vagabundo, quanto sofre nesse mundo a mulher de um bandoleiro. E já avisei lá em casa, falei pra minha mulher, que eu morrer, ela sabe como é. Coloque em meu caixão 40 litros de trem, e uma grade de cerveja, e um punhado de mulher. Eu quero ser enterrado lá no meio do cabaré. Estão dizendo hoje em dia, você pode botar fé, que a banda que tá chegando, essa é cheia de mulher. É a banda sem pareia, escute aí como é. Se tem festa e cantoria, é só dizer onde é. Se tiver mulher bonita, vou de carro ou a pé. Vou falar do amigo Maran, que bebe mé todo dia, bebe quente e bebe fria, bebe pra frio esquentar, começa a se apaixonar, bebe outra pra esquecer, já começa a perceber que a cachaça vai pegar, e se vai se levantar, nem a conta quer pagar. Era tão estranho, sonhado em todos os olhos, e ver da minha frente tudo que eu sempre quis. Eu era diferente dos outros caras de 20 anos. Você era uma chance pra eu ser feliz. Eu era simplesmente mais um cara apaixonado. Não diz que vai ligar e some. Sintonize www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar. Tua esperança se apaga, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu. Que sobre tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu. E sobre tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, bendito será. Through the ground and through, refuse to see the

a te envolver. E a cada novo sorriso teu, serei feliz por amar você. Eu quero ser pra você. Eu quero ser pra você. Pra você. Estamos de volta, né, com mais uma sequência, né, uma belíssima sequência com 10 faixas, 10 músicos, todos grandes estilos. E agora nós não vamos perder muito tempo, vamos agora com outra sequência, com mais 10 músicas para nossos ouvintes, né, e estamos abraçando aí todos eles que estão em sintonia conosco. Então todos eles vão aí curtir as suas músicas que mais pediram durante a semana. Misto Brasil no ar. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor.

figurinha de vilão. Cabra perca esse jeitinho no sertão de meu padinho, ninguém não usa isso não. Cabra que usa pulseira, no pescoço um medalhão, calça justa, bicitada, costeleta aparada, salto alto e velão. Não usa isso não, trabalhar de solo a solo, de noite vai pro sermão, pra falar com falecício, meu padre Frei Damião. E no sertão de gente assim, no sertão de gente assim, cabeludo tem vez não, tem vez não, tem vez não. No pescoço medalhão, calça justa, bem cintada, costeleta aparada, salto alto e velão. Não use isso não, trabalhar de solo a solo, de noite vai pro sermão, pra falar com o padre Cesso, meu padre Frei Damião. E no sertão de gente assim, no sertão de gente assim, cabelo tem vez não, tem vez não, tem vez não. Quero agradecer a Deus por ter me dado força para realizar mais esse trabalho. Quero agradecer o meu grande tecladista, Gilvan. Quero agradecer a produção da gravadora Laser Music, Cavaco. Quero agradecer o nosso grande técnico, Itamar. Quero agradecer o nosso grande amigo, Lino Brito, da banda Destaque Musical. Um abraço a todos vocês. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinho. Resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa. Rompi tratados, traí os ritos, quebrei a lança, lancei no espaço um grito de sapato. E o que me importa é não estar vencido. Vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa. Atento, a tempo

Não vou duvidar, o amor pode acontecer. Tenha uma boa noite com a Antena Web. Mudar o mundo, agora assiste a tudo. cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. É, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, pra viver. Aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo. Agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. É, meus inimigos estão no poder. Bem, galera, estamos finalizando mais um programa, né? E prometemos em voltar no próximo programa, no mesmo horário, né? E vocês vão curtir esse programa aí no site durante esses 8 dias. Então, um abraço a todos os ouvintes que estão em sintonia conosco, né? E se tudo der certo, a gente já volta, talvez com a entrevista aqui para todos os nossos ouvintes, trazendo algum artista para falar, para nos entrevistar, falar aqui de suas obras, o que você faz. Então, qualquer artista, você que faz alguma coisa, você que produz, estiver aí nos ouvindo, pode entrar em contato conosco, certo? O meu MSM pessoal é asjunior9@hotmail.com. Pode entrar em contato comigo e a gente entrevista você em sintonia conosco. Um abraço a todos os ouvintes, até o próximo programa. Jesus!

morre de medo de barata. O pai fica com medo de ladrão. Jogar inseticida pela casa. Botar o cadeado no portão. Ei, família, ei, família, a família. Oh yeah, família, ei. Ouvir muito, mas ele me disse pouco. Escurece, eu vi sentado embaixo do bloco sem ter o que fazer, olhando as meninas que passam, matando o tempo, procurando uma briga, sem ter dinheiro nem pro guaraná. Passar as tardes no Conjunto Nacional, contando os pobres e os ricos, os ladrões, com muita coisa na cabeça, mas no bolso nada, sempre com medo dos PMs. E chega o fim de semana e todos se agitam, sempre à procura de uma festa. Os carros rodam enquanto se tem gasolina, e ninguém nunca agita nada. Sujeira quando a sua turma é menor de idade, não podem ir pro mesmo lado que você. E a vida que a gente leva não é nada igual aos anúncios de refrigerante. E a vida que a gente leva não é nada igual aos anúncios de refrigerante. Não, não, não. Não, não, não.